Santos, está livre 6998. Para cheque, o vento no 40 graus, 0. Azul 6998, pista no 0 livre, pouso autorizado, vento no 30 graus, 05 nós. Repouso 6998. Janeiro no 1, decola 225, chama o controle 1, 19, decimal 8. 19,8, controle Pioneiro no 1. Controle Salvador, boa tarde, o Pioneiro no 1. 1738, chame o centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 1288, 1260, 1730, daqui a pouco. Lucera 20 no 1, contato radar na decolagem, suba 210, Seda Fuga, transmissão Aru. Afirmativo, o Pioneiro está cruzando agora 2000 descendo curva esquerda, o Pioneiro. Lima Vito, prossiga para Salvador. Por isso que Lima Vito, não atraso em informar até o nível 040, 0035. Boa tarde, Oscar Golf Sierra. Identifique a 57 milhas ao norte de Salvador. Vai aproximar para 17 direto de Salvador, vai realizar a chegada ao Oscar Golf Sierra. 17, Oscar Golf Sierra, você pode aprovar da OS. Gente, reporte para nesse descido, Oscar Golf Sierra. Salvador Azul 271 no 1, efetuou desvio, já está voando fora de pelo no momento. 271 no 1, desça para 2.003, autorizado LS, reporte estabilizado, ajuste no 0 no 3. 2.013, reportará estabilizado, Azul 271 no 1. Solos 28, livre à direita, chame solo em 1, 2, 1, décima 9. Direita 1, 2, 1, 9, graças. Para o 080. 080. Passarei 2231, não chame o centro Recife. 128 decimal 8, posição 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Recife 1285, alterne 125, 45. Obrigado, boa tarde. Voo no 620, autorizado ali, e decolar pista no 0, vento no 40 graus, 05 nós. Ali decola no 20 no 1, voe direto a Aracaju da presente. Direto a Aracaju, 20 no 1. Salvador, 02733, livre acionamento, chame táxi. Xeremia 314, autorizado a Nery, manter pistão zero. Nery, manter zero, Nery, 320, deu para lá 231, não chame controle nenhum, 119, decimal 8. 119, é? Sandu, o INS, o azul, 271. 271, chame torre 118, decimal 95. 118, boa. Controle Salvador, boa tarde, voo no 620, decolou na PUCA. Uno 620. Toque o radar na decolagem e voe direto à posição Jamos, com 370. Jamos, nível 370, voo no 620, obrigado. Azul 27 no 1, continue a aproximação, aguarde pistão no 0 livre, que é negão no 0, 1 no 3. No 0, 1 no 3, aguardando, instalei. Saúl Xanem 3 no 4, colagem autorizada, pistão no 0, vento no 4, 0 graus, 04 nós. Iniciando 63, 04. Ano 093, acho que o Força Aérea 2733 está pronto para o táxi. Força Aérea 2733, autorizado o táxi, reposta no ponto de espera do hotel. Voltimento no 0, 1 no 3. Vai para o táxi, para a Força Aérea 2733. Força Aérea 3 no 4, decolado 233, chama o controle em 1, 1 no 9, decimal 8. 9, 8, azul 27 no 1, tráfego avistado, pouso autorizado. Pistão no 0, vento no 3, 0 graus, 04 nós. Autorizado o pouso para o azul 2711, baixo de checagem. Contato radar na decolagem, o 340, sai da Momo, transição Nenim. retorno, QRM 200. Xenia 62 no zero, identifique, desça para o nível 050, voe pro de ITAP, chegada Bomed 1. ITAP, descendo pro 050, Bomed 1, Xenia 62 no zero. Azul 27 no 1, solo aos 36. Nível direito, chama o Solen 1, 2 anos do Simonov. Lembra direita no 2 anos 9, 2, 7, 1, 1. Claro. Não está dando aqui informação aqui, informação que estava dando chuva. Por que essa informação está chegando? Um minutinho que a torre não passou essa informação pra gente daqui de dentro, não dá pra ver nada, tô coordenando aqui. Tá ótimo, agora, obrigado. Tá chovendo não? Eu. Vento no 40 graus, 03 nós. Decolagem 4483. Tá visual, sem chuva, e já vão fazer a atualização lá do ATIS, obrigado. Eu, sem problema. Gente, Oscar Gulf Sierra, voo IFR cancelado aos 37, desça para 2.500 pés. Oscar Azul 4423, decolado 238, chama o controle em 1, 19, decimal 8. 198, 4423, obrigado, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4423, perfil da Salvo 1. Azul 4423, contato radar na decolagem, subou 240, saída Salvo 1, transição coral. Voo no transição coral, azul 4423. Controle acionário 6314. Prossiga. Desvio à direita, devido formações da nossa proa. Autorizado, desvio. Voo 1620, chame o centro Recife 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 2025, 2545, muito boa tarde. O que a intenção agora é decolar e realizar só qualquer remédio que está realizando tráfego aqui, se for de tráfego visual, não vai mais conseguir para a área não, se a metodologia lá está ruim, está aqui na vertical montando qualquer remédio. Gente, Fossaria 2733. Está aqui na hotel pronto, tá? Está visual com a nada alinhada, guardando aqui na hotel. Decola da cabeceira ou Fossaria 2733? Decola aqui da intersecção da hotel. Gente, mantém a posição aguardando a transição. Aérea 20, 11, controle. Prossiga. Chame o centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 2685, alternando 125 decimal 45, obrigado. Controle azul 4423, necessita voar na Pro 190 por aproximadamente 30 milhas, ele tem informações. Texto desvio 4423, após direto leia. Após desvio, autorizado leia da Pro Azul 4423. Confirmo, senhor, a gente não tem leia na nossa rota, o 4423. Após Selvo, é coral. Após o desvio, vou em coral, então. Após desvio coral, 4423, obrigado. Lima 7, só aguarda a liberação do controle para sua decolagem, ok? Afirmativo. Salvador, boa tarde, essa carga 847 está passando 195 para 1190, informação em frente. A sua cargo 8487. Identifique chegada a MAN, desça para 4.000 pés, o APSA cargo 8487, ajuste no 03. Chegada a MAN, 4.000 pés, mini preso no ajuste, o APSA cargo 8487. Controle, cordial, boa tarde, Papa Cego, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette. É egressa de Cairines com dois a bordo, 0160 acionado. Entende. Reporte Paris. Júlio. Whisky Lima Vitor, controle. Está mantendo. Confirme, eu no 1500. Entende. Era 2733, autorizado a galera, manter o pistão no zero. Serra Letra para a altitude de tráfego de Salvador e aguarde transferência de comunicações. Tá 3367, decolar 243, chama controle em 1, 19.8. 19.8, 3367. Ativo, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, 62 no 0. 2.000 no 0 no 3, vou no 2 no 0. Controle Salvador, muito boa tarde, é o seu 3367, passa 1.800 na Sanvo 1. 2367, contato radar na decolagem, subo 360, sai da Sanvo 1. 360, Sanvo 1, seu 3367. Série 2733, decolagem autorizada a partir da interseção, vento 1 no 50 graus, 04. Decolagem autorizada por 2733. T63-14, chama o centro Recife. 126.85, alterne 125.45. 126.85, 125.45, 63.14. Desvio 3367. Obrigado. Posso ser Golf Serra, chame em torno 1 no 8.95. 1895, Golf Serra. Correto. Torre Papa Tangóvica, Golf Serra. Posso ser Golf Serra, autorizado final do ano 7, aguardando a autorização de pouso, altime turno 0, 1 no 3. Ah, guardando a autorização de pouso. Dois no zero, tráfego 10 horas, meia dúzia de milhas, mesmo rumo 1.500 pés, papo alfa 32. Fecha o tráfego, 2733, decolar 246. Suba para 1.000 pés, curve à direita, circulando 7 pela direita, e reporte no setor sul do campo, Força Aérea 2733. Subindo para 1.000 pés, curvando à direita, vai reportar no setor sul do campo, Força Aérea 2733. Ah, TSF está final da 17, o Oscar Gauthier mantendo o vivo. Acho que você já avisou algum campo? Afirmativo. Gente, acho que você pouso autorizado, pista no 7, vento no 40 graus, 049. Pouso autorizado no 7, Oscar Gauthier. Voo número 69, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Autorizado a alinhar e manter no 0, voo, número 69. Na presente, seria possível? Autorizado. Valeu, categoria. Aguarde para o Odimótiva. Coordenação para o Odimótiva, 3360. Voo número 69, informa o tráfego que vai estar à sua direita após a decolagem, um caravan, a 1 no meu pé, setor sul do campo sem interferência. Decolagem autorizada, pista no 0, vento no 70 graus, 039. Para a direita, autorizada a decolagem no 0. Né 62 no 0, chame torre 1 no 8 decimal 95. 8 95, chame 62 no 0. O farol de Itapuã com 360 pela sua esquerda, aguardando para prosseguir base da 1-0. Forma o tráfego para final da 1-0, com Airbus aproximadamente 8 milhas fora do campo. Bem, a gente vai manter o farol de Itapuã com 360 pela esquerda, Força Aérea 2736, vai dar o trabalho. Sem interferência com o eixo final da pista no 0, Força Aérea 2733. Salvador, Xenem 2 no 0, continue a aproximação, guarda autorização de pouso. Altímetro no 0, ou no 3, forma o tráfego à sua direita, tipo caravan, a 1 no meu pé, mantendo a vertical do farol de Itapuã, sem interferência com a sua aproximação. 1-0-3, aguarda, confirma as portas na pista, seca. Voo número 69, decolado às 49, chame controle 119, decimal 8, mantendo a proeta 2 mil pés. Controle 198, mantendo a proeta 2 mil pés, voo número 69. Ó, chegou o Serra, solo às 49, já livrando à direita, ao estacionar a frequência livre. Obrigado. Salve, esquecida, salvo 1, mantendo a proeta 2 mil pés. 4 radar na decolagem, salvo 1, transição mod, vai subir ao 360, voo número 169. 3-9, manter a perfeita ação 1, manter o eixo. É o campamento, Anilha Júlio, tchau. Chame torre 1 no 8, decimal 95, Vitor, Anilha Juliette. Valeu, até a próxima, graça, Júlio. É. Tchau, boa tarde, papassando Vitor, Anilha Júlio. Vitor, Anilha Júlio, autorizado, final do ano 7, aguardando a autorização de pouso, que é negar no 0, 1 no 3. Comi 13, livre pro Dona 7, aguardando autorização, dia Júlio. Tá 3145, visual com tráfego nacional 1-0. Afirmo. 3145, após o pouso da aeronave, após da Avianca, tá autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Após o pouso da Avianca, alinha e manter 1-0, disputa 3145. Com broa de Paripa, 1 no 20 anos. Forte Paripa, eu vi esse número. Acordado. Bom, 1 no 69 solicita proa 185 para evitar a formação. Autorizado de Zil, 1 no 69. Autorizado de Zil, 1 no 69. A gente consegue com o número 3 na aguardando o portaria do 733. Pequenos pés, o ato cargo 8487. 3367, suba para o nível 340. 340-3367. 3367, chame o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 25, 1, 0, 2, 3, 8, 3, 3, 6, 7, obrigado. Anel 6210, solo 51, livre à direita, chame 1, 21, decimal 1, solo. 21, 1, Roxana, Anel 6210. Livre na Golf, 6210. Vai levar na Golf, é direção. Salvo Vitorinho de Juliette, pouso autorizado, pistão 7, vento no 40 graus, 049. Livre na 7, passei travou na fábrica, o Vitorinho de Juliette. Série 2733, autorizado base para 1-0, reporte nacional, altímetro no 0, 1-3. Autorizado base, reportada nacional, por série 2733. Santa 3145, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 150 graus, 03 nós. Decolagem, da 1-0, 3145. Controle OAS, cargo 8487. Prossiga. Está autorizado o localizador? Afirmativo, 8487, aguarde para prosseguir descida, é um traço pelo passo de aeronave, mantendo no 1500 pés. Excelente, aguardará para descida, só autorizando o localizador. Salvador, 90 no meio, boa com a X-Ray. 90 no meio, identifique, chegada ao MED 1, voe direto posição ESAP, desça para o nível 050. ESAP 50, obrigado senhor, 90 no meio. Salvador, boa tarde, está passando o Charlu, sentindo a informação que está no ponto ideal para livrar 1995. Fasca Golf Kilo, foi direto para Paris e desça para 1.500 pés. Ajuste altímetro 1.0, 1.3. 13, o que é depois de Paris para descer para 1.500, Golf Kilo? Senhor, boa tarde, está 3145 decolado, não se escuta. 3145, contato radar na decolagem, suba ao nível 340, saída Tambo, 1 transição Tokilu. Cadê? Reporte lá na pista. Beleza. Cargo 8487, tráfego superado, vista para 2.000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado 2.000 pés, informa estabilizado, acessa cargo 8487. Quirima Vito, autorizado direto para César. Autorizado César, o Quirima Vito. Nove, chame o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Centro Recife, 251, alterna 238, vou na 69. Cargo 8487, está estabilizado na RS, X-Rayda, capítulo 90. Chame a torre, 118 decimal 95, passo da cargo 8487. Emitida, suba para o ano meu, curve à direita e reporte no setor sul do campo, circuito não padrão da ano zero. Contra mil, reporte no sul do campo, curvando à direita, com a série 2736. Segue novamente para ver se o capo farol está pulando 2733, está autorizado o cruzamento da final da 35. Segue para vertical do farol e mantém a vertical do farol com 360 pela esquerda. Mais um tráfego para o pouso na ano zero, após outro para o ano 7. 7, portaria 2733, está subindo para mil, prosseguindo para o farol de Itapaula, permanece lá com curva pela esquerda e aguarda, cruzando a 35, aguardando tráfego para base para 1 no 0, posteriormente no 7. Torre Salvador, boa tarde, APSA Cargo 8487, está na final, baixando travado. APSA Cargo 8487, tráfego avistado, forma um tráfego à sua direita, está prosseguindo para a vertical do farol de Tapuã, Charlie 208A1 no meu país, sem interferência com a sua aproximação. Pouso autorizado, pistão no zero, vento, ONU 620 graus, 05 nós, APSA Cargo 8487. APSA Cargo 8487, está livre, pouso na 110, tem aqui do tráfego. 2633, para informação, tráfego nacional, um Boeing da APSA. Cliente do tráfego, por sair do 733. Está no corte agradecendo o Jesus. Esquema Vitor, Vila Contrada. Chame Torre, 1-9-95, esquema Vitor. 7-8-9-5, Vitor. Pronto. 3-1-4-5, chame Centro Recife, 1-2-5, decima 1, Terra, 1-2-3, decima 8. 2-5-1-2-3-8, boa. Zero, 1 no meio? 0 no meio, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado LF, repor estabilizado. Chama, obrigado, 9-0 no meio. Término do próximo 3602, 1003 ajustes, para achar que o vento não 40 graus, 05 nós. está autorizado a ingressar para o próximo 360 para a base? É o 2733. Autódromo do próximo 360, reporte 2733. Após o término do 360, reporte 2733. Luiz Filima Victor, tráfego já avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento no 20 graus, 04 nós. Autorizado, pouso, Luiz Filima Victor. Aqui não, você possui ainda não. Gente, grato. Sala 1736 está no término do 360. 2733 vai seguir como número 2, tráfego para pouso 97 já está a 2 milhas fora, aproximadamente. Segue para a base e aporte final do 1-0-2733. Tá, ingressando na base, eu portarei a final da 1-0-2733. Sala 2733, está ingressando na final. 2733 avistado, autorizado toque remetida, pista no 0, vento, 1970 graus, 07 mais. Autorizado toque remetida, 1-0-2733. Estima Victor, sala 04, qual pátio? É o pátio 5, validado para pátio. A estacionar a frequência livre, o Estima Victor. Estou rolando no 8, decimal 95, 90 no 95, meteu ao 05, circuito padrão agora dando 0, suba para o meu teste pela esquerda, porte perna do vento da pista no 0. Vai subir para 1000, vai curvar à esquerda, perna do vento, da 1-0, circuito padrão, 2733. Salvador 90 no meio, buenas. Na final, visual. Ata 90, 16. Tráfego da nova estado, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Para informação, a sua esquerda, Charlie 208 da Força Aérea, Carbon. Mantendo a perna do vento da 10 a 1 no mil pés, sem interferência com a sua aproximação. Sem problema, aguarda. 90 no meio, agora avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 70 graus, 05 nós. Livre, 90 no meio. BD733, reporte visual com Airbus na final da pista no 0. Reporte visual com Airbus na final da 10733. Gente, Força Aérea 2733, alonga a perna do vento e aguarde para girar a base e a retaguarda do tráfego. Alonga do vento, aguardando para girar a base e a retaguarda do tráfego 2733. Uno, 160, identifique, voo ETAP, desça 050. ETAP 050, Uno, 166. Autorizado de ir à base, 2733. Professora 2733, autorizado de ir à base e aguardando a autorização do Paquete Emitido. Aguardando a autorização de ir à base, 2733. Fala 09, liga direito, fechão, fala 1, 2, 1, 2, 9. 09. Só na final, 2733. Gente, aguarde o pista livre, 2733. Pensando, aguarde o pista livre, 2733. Pista 2733, pista no 0, agora livre, autorizado, toque remetida, vento 150 graus, 05 nós. Pista livre, foi 2733, pouso 990. Fortaleza 2733. 2733, tocou a RMTO Zona 2, suba para a hora do meu teste, curva esquerda, reporte, espera do vetão do zero. Subindo para mim, curva esquerda, reportará perto do vetão da 1-0 do 2733. Qual é o controle? Chegou o quilo, 10 milhas, avisou algum campo. Controle ciente, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, aqui, Mago, o quilo. Chegou o quilo, avisou algum campo, 9 milhas, pode apurar direto na final da capa 17. Chega com o produto CEASA, chegou o quilo, reposta na vez que passou no CEASA, o altímetro no 0, no 3. Positivo, vamos até o produto CEASA, o quilo reportará. Acho que o Fila forma o tráfego Caravan, mesmo tipo, mantendo no meu na perna do vento da 1-0, realizando qualquer emitido. Positivo, qual é a posição dele agora, perna do vento? Afirma, agora passa através de nós, da torre. Maravilha, vou reduzir aqui então, obrigado. Sete-três-três, condições geral, uma base curta para qualquer emitida na 1-0? Quantas são geral, base curta do 7-3-3? Gente, tá com pronto, autorizado, base curta da 1-0, altímetro no 0, no 3, reporte final baixado. Base pronto, autorizado, pouso curto para pista 1-0, 2733. 2733, para informação, Caravan, mesmo tipo à sua direita agora, afastado a 5 milhas do campo, aproximadamente. Segue para pouso 9-7, vai seguir como número 2, tá? 7-2733. D7-3-3 está pronto para gerar base. Está livre, reporte final, D7-3-3. Reporte nacional, D7-3-3. Autorizado 2000 com 3, muito bem estabilizado na LSX-Way. Autoriza a progedura? Autorizado. Progedura, o nome da minha linha. Não, é, aqui agora mais um minutinho para passar a rotatória aqui, a César. Suficiente, segue final da 1-0, da 1-7 correção, acho que o quilo, e aguarda a autorização de pouso. Tráfego já gerando uma base curta para tocar emitida na 1-0. Afirmativo então, final da 17, eu estou a 6 milhas ainda, viu? Suficiente. Força aérea 2733 está direção nacional. Visual, Força Aérea 2733, autorizado, toque remetida, pistão 0, vento no 70 graus, 05 nós. Autorizado, toque remetida, pistão no 0, 2733. Acho que o esquilo do tráfego já foi superado. Pelo chegou o quilo, autorizado pouso pistão no 7, vento 150 graus, 05 nós. Primeiro pouso 17, gol, quilo. Dois passagens azul, 6919, pistão no ponto de carga no 0. Azul 6919, autorizado alinhar e manter pistão no 0. Autorizado alinhar e manter pistão no 0, azul 6919. Agora 2733, tocou RMTO 17, suba para 1000, curva esquerda, ingresso perna do vento 1-0, reporte passando através de nós da torre. Subindo para 1000, a curva esquerda, perna do vento 1-0, reportada passando através de nós da torre 2733. Navegou 1-645, 100, está aqui, ok. terça-via, chegada bom. Já entendeu? Descer via? Vou 050. Para o 050, vou no 645. É, 99, informo um cara à sua esquerda após a decolagem, mantendo a perna do vento da 1-0 sem interferência. Decolagem autorizada, pista 1-0, vento no 80 graus, 03 nós. Sim, vamos ao contrato, autorizado decolagem pista 1-0, azul 69, 19. Estabilizado. Está estabilizado, eu não no meu mesmo. Quilo, solo, 19, qual parte? Próxima direita, frequência livre estacional, acho que o quilo, boa tarde. Quilo, muito obrigado, seu amor. Fortaleza 733, está passando através da marcha da torre. Fortaleza 733, efetue uma base curta, reporte final 1-0. Vai fazer uma base curta, vai reportar na sala da 1-0 do 733. Azul 6919, decolado 19, chame o controle. Em 119, decimal 8 no voo. Controle 198, azul 69, 19. Boa tarde, azul 6919. Azul 6919, suba via saída São Bruno, Leda Mótima. Sobe via São Bruno, Leda Mótima, azul 6919. Boa autorização. Rogério 2733, informa o Boeing da Gol, já aproximadamente 240 nós, ok? Após ser autorizado. Gente, vou aguardar a reautorização para visual com a aeronave 2733. Sobre via São Bruno, Leda Mótima, para o nível 320, azul 6919. Informação de tráfego com caravan, 1 mil pés em espera no setor norte, sinal da pista auxiliar esquerda não interfere, autorizado pouso pista na zero, vento 160 graus, 03 nós. Veio pouso pela Vesgo, 1-9-6-6. Zero 2733 com curva pela esquerda, reporte pena do vento no zero. Com curva pela esquerda, vai fechar pra cima, pode ser pela direita não? Situa então a curva curta, ok? Sem interferir com o eixo no zero. Curva curta pela direita, direcionado vento 2733. Espera 2733, autorizado em girar base, reporte final 10. Vai girar base 2733, vai reportar na final da 10. Uno 1166, Solos 24, libera direito, chame o Solos, 121 decimal 9. Direito 219, bravo, 1166. Solê, Salvador, Xenemia, 143, informação aí. 143, acionamento 24. Comer, Xenemia 143, Genovano 110. 140, deixa para mim 2050, via chegada bom. Destino Força Aérea 2733, destino a 0. Via chegada bom. 050, via chegada bom, Xenemia 143.